Vamos hoje conversar sobre uma passagem do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boa nova, é boa notícia e, segundo o Rogério, é o manual da felicidade. Por entanto, hoje nós vamos falar sobre essa luz, sobre o alqueire. E nesta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, que aborda esse assunto, né? Porque Kardec, ele organizou e juntou vários capítulos por assuntos assim didaticamente pedagógicos, bem organizados, para que a gente entendesse o Evangelho, né? Aliás, a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 24, ele trouxe a passagem, este momento importante do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, logo depois do Sermão na Montanha, que é uma das passagens mais lindas do Evangelho, é o Sermão na Montanha. Aí Mateus fala assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Isso em sequência depois do Sermão do Monte. E em sequência ainda ele fala assim: não colocar o candeiro debaixo do alqueire. Para nós compreender melhor essa luz sobre o alqueire, vou começar assim pelo alqueire. O que é um alqueire? O Haroldo pesquisou e o alqueire é um módulo, uma medida, né? Tem várias regiões que já não se usa essa palavra alqueire. Em algumas se usa numa expressão agrária, né, que diz assim: tal propriedade tem tantos alqueire. Eu sei que tem uma região que o alqueire corresponde a 2 hectares e pouco, mas tem outra região que ela corresponde a 4 hectares e pouco. É uma palavra, então, assim, que para nós não é muito usada. Então, ela pode ser redonda, esse alqueire, como um cesto, uma cesta, e também pode ser quadrada, como se usava em Roma e na Palestina, na época que não tinha luz elétrica, né? E o pessoal usava esse alqueire para colocar óleo, azeite. Normalmente a medida era de 35 litros de óleo ou de azeite. E pela falta de luz que tinha, luz elétrica era o que eu vou dizer, eles precisavam de um candeeiro. O que é um candeeiro? Um lampião, uma lamparina, alguma coisa que iluminasse. Então, era aceso à noite para iluminar o ambiente onde a pessoa se encontrava. Aqui na nossa região, candeeiro, no meio tradicionalista até é bem conhecido, porque ainda se usa essa palavra, ao menos lá na minha região. Tem até músicas tradicionalistas que falam essa palavra, candeeiro. Então, em todas as casas tinha um alqueire e o candeeiro era feito de barro, colocava um óleo dentro e um pavio. Então, essa era a luz que o pessoal tinha na época. Quando chegava a noite, o que que eles faziam? Eles pegavam o alqueire e colocavam em cima do candeeiro. Porque aí faltava o oxigênio e a luz apagava para eles irem dormir. Como Como a doutrina espírita é um pouco filosófica, vou fazer uma pergunta. Se quiserem responder, podem responder. Se não quiserem responder, só pensem. Coberta continua sendo um candeeiro? Porque ela precisa ter luz para ser um candeeiro. Se ela está apagada, ela é apenas um pote de barro com óleo dentro. Então, ela não é um candeeiro. Uma coisa só se torna algo quando ela cumpre a sua finalidade. Quando ela tem ação, quando ela está em movimento, aí ela é algo. Senão ela é só um objeto. Eu só me torno mãe no exercício da minha maternidade. Porque por ser mulher eu não sou mãe. Eu posso ser mulher e não ter filhos. Então não sou mãe. Eu só me torno um cristão se eu creio no cristianismo e atuo, né, divulgando, ajudando, ouvindo, né, e frequentando igreja ou centro espírita quando eu estou atuando dentro do cristianismo. E também só me torno generoso ou generosa quando eu acendo a luz da generosidade dentro do meu coração, que foi plantado pela centelha divina que Deus coloca no coração de cada um de nós. Porque, do contrário, se eu não pôr em ação, eu não sou uma pessoa generosa. O discípulo do Evangelho é uma candeia viva, uma luz sobre o alqueire. Mas assim, ó, se nós pensarmos, qual a vantagem de nós termos conhecimento se nós não dividir com o nosso próximo? Não é caridade, é egoísmo. Mesmo que eu conheça todo o Evangelho, vou usar uma expressão bem popular assim, de fio a pavio, e que eu conheça cada versículo do Novo Testamento. Mas se eu só conhecer, não divulgar e não pôr em prática aquilo que eu aprendi, eu não sou nenhum candeeiro, eu sou apenas um pote de barro. Não são as palavras, mas o nosso agir, a nossa ação, as nossas atitudes em prol do nosso próximo é que fazem com que essa luz se acenda e fique sobre o candeeiro, não debaixo do candeeiro. Só me torno candeia de luz quando eu queimo o óleo da boa vontade. O que que é o óleo da boa vontade? É nós arregaçarmos as mangas e irmos ao trabalho do bem, ao trabalho do amor, do nosso próximo. Fazer luz na escuridão. Onde levar a luz? Para aqueles que ainda estão na ignorância. Para aquele familiar difícil, que acho que todas as famílias têm um, que é para exercitar a nossa paciência. É levar luz para os desalentados, para os enfermos que já perderam a esperança, para os idosos, que muitas vezes são doentes e sozinhos. Levar uma palavra de conforto conversar um pouco, porque muitas vezes a pessoa muito idosa, ela fica em total abandono. E ela sente uma carência imensa de conversar. E ela se torna invisível. Então, lá que nós podemos acender a luz e colocar sobre a candeia. Vamos, então, pensar sobre isso e colocar a luz sempre sobre a candeia.